Via controle 120 decimal 8. 208, perdão. Boa noite, bom dia. Boa noite. Entregou no 561, na cruza 1400. Bruno 561, no contato radar na decolagem, sua para nível voo 360, saindo da EL, após 2000 pés, autorizado lenta. Ok, 360, sem restrição, após 2000, lenta, 1561. Autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, saída da EL, transição Motiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5043, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8, gol 1161. Autorizado, Guarulhos, a Zulu 10 até Tango Bravo Eco, saída da EL Motiva. Transponder 5043, controle 208, gol 1161. Gol no número 1, negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. Da EL Motiva. Negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. Tudo bem, da EL, transição Motiva, tá bom? Correto cotejamento, gol no número 1, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. 10, 24,000 feet, NH 1015. 1073, aguarde a ordenação concreta. Sentina 1910, your clear final air nav procedure, descent to 2500 feet, report when established. No após a lenta, senhor. Sente, Arboruma é lenta. Acertava aqui. Fly direct to one intersection, to ILS X-Rise. Argentina 19010, negative ILS X-ray, the procedure is GNSS procedure. Okay, GNSS, our nav for runway 10, Argentina 19010. 19010, you're clear to fly Sierra Vito 366. Okay, get to Sierra Vito 366, Argentina 19010. Recepcionando a final do procedimento, Whisky Yankee Uniforme. Atango Whisky Yankee Uniforme, completo final do procedimento da RINAV, chame a torre em 1-8-95. Camarada 10895, Whisky Yankee Uniforme. Após Elefa, após direto posição Nitibu, pista em uso 1-0, primeira curva à direita, transponder 5041, frequência do controle Salvador, 120.8, gol 9401. 9401, paciente autorizado com foto para Curitiba, nível 380. A saída Arboruno, transição Elefa após Nitibu. Pode ser fora da 1-0, primeira curva direita, transponder 5041, controle 208. Obrigado, bom dia. Correto, protejamento, gol 9401, no parte 3, chama junto para o posicionamento. Ok, obrigado. China 1910, reduce speed to 190 knots. Reduce 190, India 1910. Bull no 561, no Chame Centro Recife, 1251, alternando 2835. 251, 2835, Centro Bull, 561, uma ligada, tá pronto? Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400, saída Arbor 1, após Elefa, após direto posição Nitibu, pista em uso 1-0, primeira curva à direita, controle Salvador opera em 1-20.8, aciona 5040, Gol 9399. Autorizado Maringá, nível 400, via rota do plano de voo, aeroviência Brasil 2. Saída Arbor 1, tradição Elefa, decolando a 10 curva direita, pós Elefa, voa Nítico. 1208 é o controle, 5040 é o transponder, Gol 9399. Correto, cotejamento Gol 9399, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Salvador, bom dia, 9098, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 095. Chegada Mari, desça para o 050, ajuste 090, possibilidade do aro, Serra Vista 366. 9098, autorizada para o Serra Vista 366. India 1N10, reaching Sierra Vista 366, Fergus Lower. Argentina 1910, complete final, RNAV procedure, contact tower in 118.95. Okay, complete the procedure, RNAV and tower 118.95, Argentina 1910, thank you. Good day. Patrolio. Salvador Tower, Argentina 1910, buona noche. Sierra Victor 366, final approach to runway 10. Argentina 1910, continue approach, report Sierra Victor 372. Report Sierra Victor 372, Argentina 1910. Fazendo 5, confirme o bate. Acho livre na pista. Sierra Victor 372, Argentina 1910. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Salvador, tanto 3601, aguardando cópia Congonhas 3601. 3601, informação em curso ECO, Congonhas 360, eu já tenho aprovado, pronto cópia? Pronto. 3601, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, de saída da El Transição Motiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5045, frequência do controle Salvador, 1220.8.3601. 3601 está autorizado, Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo, saída da El, Motiva, transição 045, transponha 208, recolhe a 10, com a direita para circular, está 3601, está na posição 13, chamará para o fim, vai terminar. Correto, ciente, está 3601. Regina 19010, on the ground at 218, vacate to your right and call ground 121, this is 19, good night. Thank you, right down 121, this is 19, Regina 19010, follow. Good evening, Argentina 9010, taxi approved via Alpha and Juliet to stand 11. Stand 11, Argentina 9010. Argentina 1910, Alpha Juliet, 11 position. A 9098, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento da RINAVE, ajuste na 015, reporte quando estabilizado. Ok, desce para 2500 pés, ajuste 1015, reporte para estabilizado, final é RINAVE, tá? 9095. 399, direcionamento 8. Oito, só mais meio minutinho. Oito, voo 9399, coordenação com o Felipe de Solo. Está passando a cauda um Boeing 737 da Argentina para parquear no portão 11. Após a passagem do mesmo, o senhor tem nível puxa acionamento no portão 8, chame pronto para o táxi do 9399. Coordenação, pode passar o Boeing da Austral, está autorizado, voo 9399. Solo, boa, 18, 11, para pegar o acionamento. 4-3 aprovado, chame em pronto para o táxi, voo 8-1-1. Autorizado, chame em táxi, 8-1-1. Salvador, voo 9401, solicita pushback, direcionamento. No faixa 3, aguarde número 2 no setor, voo 9401. Aguardando 9401. Não tem condições de iniciar neste momento? Afirmo, totalmente pronto. Nível, chame táxi do 9401. Autorizado, chama táxi 9401. Lando 366, estabilizado na Renata 10, tá 3. Desculpa, está 9098. 9098, completinho o procedimento, a RINAVE chame a torre em 1-8-95. 18-95, até daqui a pouco, está 9098, obrigado. Composto. Copiado, o gol 9399, táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero, Kennedy 1095, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95, ou 9399, tem um bom voo. Ataque, gol 811156, 5 horas e 24 na frente. Obrigado, 1811, aguarde para início do táxi. Salvador, um bom dia, OTAN 9098, sinal da 1-0. OTAN 9098, bom dia, pouso autorizado, pista na 0, vento 090 graus, 0629. Autorizado, pouso na 1-0, OTAN 9098. Bono 401, solicite de táxi 126 a bordo, 4 horas e 20, alternando Campinas. 126, 4 e 20, Campinas, copiado. Bono 9401, táxi aprovado via parte 3, pátio principal, Índia, ponto de espera, pista no 0, Kennedy 1015, ponto de espera quando pronto, chame torre 12, decimal 95. Bono 9401, tem um bom voo. Frente, direita, Índia, ponto de espera, 5895, Bono 9401. Voo 1811, segue o Boeing da companhia em direção ponto de espera, pista no 0, que legal no 05. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, gol 811, tem um bom voo. Ok, segue a companhia, direção 5, gol 8, olha lá. Salvador, bom dia, gol 9399, ponto de espera da 1-0, pronto. 9399, bom dia, Pátria 9 na curtíssima, motorizado alinhar e mantém pista na 0. Motora 9 alinha, mantém na 1-0, 9399. Direito, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso da Xui Juliette. Alfa, chama para Juliette, 9098. Voo 9399, decolada aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite. Voo 9401, ponte espera, dando 0, pronto. 9401, boa noite. Alinhe mantém-se na 0. Mantém-se na 0, voo 9401. Segundo bang da Gol, Juliette 09. Seria ele que está passando outra vez o Juliette agora, né? Este agora, senhor. Juliette 09, 0909. 0 na Abo 1. Quando é que foi o Alevo? Faz 2000 pés, autorizado Alevo, o 9399. 2000 Alevo, senhor. Colô 9401, decolagem autorizada, pista na 0, vento 090 graus, 06 do Genoz. Decolagem, Colô 9401. Oi, Boa, 1811, pode gravar. 1811, boa noite, eu sou 09 da companhia, autorizada a alinhar e manter a pista na 0. Faz a rolagem da mesma, ali mantém, 1811. Voo 9401, decolado às 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Voo 9401, livrou 1100 pés. Dia Voo 9401, contato radar na decolagem, suba via da Arbor 1 para o nível de voo 380. Ok, Arbor 1 para o nível 380, Voo 9401. Decolagem autorizada, pista 1 a 0, vento 090 graus, 06 do dia 9. Teve decolagem no 0, boa, 8 ou 9. Voo 9399, chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260, 288, boa. Voo 9401, não voa nessa. O 9401, não voa nessa. Voo 1 8 1 1 decolar 239, controle 1, 2 0 8 1 voo. 2 0 8, boa. Informação Delta. Remoto no 4, autorização, Guarulhos. Bom dia, Dan 3 1 7 1, informação Eco é a presente. Prepare por gentileza da EL Transição Ótima e 1 minuto cobre. Ok, é, informação Eco então, tá 3, 1 7 1, não se esqueça. São 3171, sobe. Prossiga. São 3171, autorizado Guarulhos, via 10 da Albaté, nível de voo 320. Saída da EL, Lida, Motiva. Decola da 10 com curva direita, transponder 5054, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos 320, da EL, Lida, Motiva. Perizulu 10 da Albaté. Decola no zero, curva direita, transponder 5054, controle 208, TAM 3171. Correto, TAM 3171, chama para puxa, acionamento, remoto no 4. TAM 3171. Solo voo 1161 para pushback e acionamento. Autorizado no patch 3, chama para ataque, gol 1161. Autorizou, 1161. Voo 9401, no chame centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, voo 9401. 9401, obrigado. Salvador, bom dia. Azul, uniforme até encontrando para o pátio 3. Solo 5, autorização de rebloco para o pátio 1, posição 10. Alfa, uniforme até, vai dar para iniciar o reboque. Ok. Confirmando, confirma a posição do parte 3 no azul. Azul é porque eu não estou usando direito, mas está próximo a 4, assim que eu estou vendo. Sim, tem um 37 da Gol iniciando pushback no portão 62, se não interferir, inicia o pushback em coordenação com a equipe de solo e aguarda para prosseguir com o reboque. Ok. Argentina 1911. Permission Shakers, Echo, stand by to signals. Standing by for signal 1911. Para o táxi eu vou 1161, 184 a bordo, autonomia 0400, alternando Galeão. Vou 1161, autorizado táxi para o Ponte Espera Tatiano 0, via Apache, táxi Índia, no Ponte Espera Torre Salvador, 1185, 1015 no ajuste, chamou o voo. Autorizado, até o ponto de espera, pista 10, 1015, Índia, Alfa e Índia até o ponto de espera, voo 18, voo 1161. Salvador, o Gol tentou de sair, aqui é Alfa Uniforme do Céu. Gostaria de confirmar se podemos iniciar o reporte. Afirmo, reporta para ingresso no pátio principal. Ok. Salvador, muito bom dia, Gol 1161, no próximo ponto de espera, pista 10, não? Gol 1161, bom dia, autorizado alinhamento e decolagem, pista 10, vento 090 graus, 07 nós. Alinha e decola, pista 10, Gol 1161. Remoção no 4, autorizado, chame táxi. Sim, anão no zero, bom, no número 1. Gol 1161, decolar 250, controle 1-10, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, gol 1161. Degol 1161, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 Leda, gol 1161, subida 360. Salvador, Azul Alfa, onde for o hotel, solicita a autorização de ingresso no pátio principal. Azul Alfa, informe o hotel, mantém posição no pátio 3, aguarda para ingresso, devido à aeronave finalizando o feedback. Salvador, SAC 3601, pedindo recastramento, remota 3, bate 1. Então, 3601, na guarda para iniciar o feedback, número 2 do setor. Aguardando. 3601, aguardando ainda para autorização, confirma? Número 2, né? Assim, a aeronave da companhia finalizou o feedback, remoto no 4, assim que iniciar o táxi será autorizado. Para o táxi 3171, a bordo 214, Galeão, 3 horas e 41. Então 3171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio, Taxi Índia, no ponto de espera torre 1 no 8.95, com 1015 no ajuste, um bom voo. 3601, autorizado o posto de acionamento sem ataque. Autorizado o posto de acionamento, posto de ataque. Já tá. Tá pronto, copy? Pronto, Azul 2535, autorizado. Serra Brava, Romeu Juliette, via Zulu 44, nível de voo 340. Saída da El, Leda, seguro. Decola da 10 com curva direita, transponder 5072, controle Salvador 120.8. Autorizado, Serra Brava, Código 2535. Então, 3171, autorizando a linha mesa de colagem, pista no zero, vento 080 graus, 05 nós. Gente, ele decola no zero, tá? Então, 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, Taxi Índia, no ponto de espera, quando pronto, torre 118.95, ajuste 1015, tem um bom voo. Azul Alfa Uniforme Hotel, após a passagem do 320 da TAM, livre ingresso no pátio principal até a posição 10. Azul Uniforme Hotel, ciente. 3771, decolado 0600, controle 120, sinal 8, bom voo. 3078, obrigado, bom dia. Controle Salvador, da 3171, bom dia. 3171, bom dia, controle radar na decolagem, suba para nível 320 na sede da ELTA. 320 na proa da ELTA, 3171. Controle apenas confirmando 3171 na proa da ELTA ou a saída da ELTA? Saída da ELTA. Parte da ELTA, 3171. 3601, bom dia, autorizando alinhamento de colagem, pistola 0, vento 090 graus, 059. Argentina 1911, we already have your flight plan assistant, but we still don't have your squawk. So we already contacted the center to get your squawk, but we are waiting. As soon as possible, we will copy the AT clearance. Okay, I understand you are waiting for the center of approach. São 3601, contato radar de colagem, vou para nível 360, autorizado para o Odidael. Odidael, está 3601, na questão 360. Close to Dorothy, in so you're waiting for position. Roger, Argentina 191. controle Salvador da 3171. Prossiga da 3171. Por gentileza, ele precisa de coordenação com o centro para guardas na frente de Mótima. 3171, coordenando diretamente com Recife na frequência 125.1, alterno 28.35. Não, 3071, obrigado, um bom dia.